passou-vos a batida agora. Então, eu perguntei se estava lá, tu não respondes. Está a dar aí. Responde, meu, já é a segunda vez que está a dar. Já. Guardá-lo. Está a dar, está. Estás o quê? Tá a dar? Agora calma aí uma beca. Estou a afinar. Deixar mais uma beca. lá, meu. Já nem ouço. Já não estou a ouvir os BPMs, meu. Bruxa. E sincroniza. Sincroniza aí. Eu não estou a ouvir os BPMs. Finalmente, é que é. Agora está em missão a celular. Agora oi, Daniel, boas, pá. Como é que é? Sincroniza lá aí, meu. Eu já nem consigo ouvir os BPMs, meu. Sincroniza. Não, o beat está bom, está. Já. Yeah. Então, agora quero. Baixa essa merda, meu. Está bem alto, caralho. Baixa. Estava bem alto, eu nem estava a ouvir BPMs nenhum e ainda estava sincronizado.